andando pela terra. Em meio de tantas guerras, quedas e conflitos, sou mais um soldado ferido, preparado e escolhido. Estou submetido a andar pelas trevas e pelos inimigos. Me parece até o meu destino está cada dia se tornando mais difícil. Viver neste mundão cercado de abismo, onde o ódio e o terror dominam o abrigo. Ficar ligeiro é o meu objetivo, para não virar queima de arquivo, nem a prensa do inimigo que não me quer de pé. Não, me ver cair desnorteado, perdido, fracassado, derrotado e todo consumido pelas leis dos ímpios que causam o domínio. Andando nessa trilha, assim como Jesus se tornou alvo da cruz, os homens me conduz a ser alvo das leis, até quando eu já não sei. Jesus me disse um dia eu ainda voltarei, e disto eu já sei, vou me conscientizar, saber que meu resgate ainda vai chegar. O meu objetivo agora é só lutar, me libertando do inferno que tenta me amarrar, que tenta me matar, me tragar, me consumir, até mesmo me ferir. Ferido eu estou, mas ainda não caí. Graças a Deus eu tenho fé. Eu tô firme e forte pro que der, o que vier. Eu peço ao Senhor que me dê as armas certas pra poder vencer a batalha nesta guerra. Guerras e guerras, dores e guerras, assim caminha a humanidade em conflitos pela terra. Guerras e guerras, dores e guerras, outro soldado ferido caminhando por ela. Guerras e guerras, dores e guerras, assim caminha a humanidade em conflitos pela terra. Guerras e guerras, dores e guerras, outro soldado ferido caminhando por ela. Eu sei que vou vencer, Jesus já venceu por mim, mesmo que o mundo tente me impedir. Ferido por aqui, eu já me senti, a guerra foi maior aqui dentro de mim. A maldade, o argumento rodeava todo o tempo, a minha memória, os meus pensamentos em forma de tormento. Sentia o momento, o presente ia passar, o futuro ia chegar. A escuridão das trevas que vem me perseguir, ela tenta me cegar e depois me consumir. É claro o meu passado, escuro o meu futuro, entorna minha mente. Hoje gira o mundo com tanta aflição, me deixando tão confuso. Não posso vacilar, senão eu perco tudo. O mundo é um campo minado de batalha, fica esperto com o inimigo, senão ele te mata. Eu sou mais um soldado em busca da medalha, conquisto a minha vitória a cada dia que se passa. Mesmo na fraqueza, na dor ou na tristeza, o Senhor aqui na terra é a minha fortaleza. Com papel e uma caneta aqui nas minhas mãos, escrevo a minha dor em forma de canção. Com fúria no raciocínio, eu tenho que pensar o mais rápido possível, escrever o prestativo para que meu povo não caia de novo, não entre em conflitos nesse clima violento que estamos vivendo. Guerreiros morrendo, vários se corrompendo. Eu vejo tudo isto, pergunto ao meu Deus para onde estou indo. Confuso e tão ferido, mas eu tenho uma esperança de poder vencer toda a maldade de dentro do meu ser. Olha ao seu redor e tente perceber as estratégias que o inimigo tem para você, te iludir, te ferir e machucar você, roubando a sua fé pra você não mais crer. O mundo está minado entre guerras e conflitos, você na frente dele é mais um alvo escolhido. Escolhido. Guerras e guerras, dores e guerras, assim caminha a humanidade em conflitos pela terra. Guerras e guerras, dores e guerras, outro soldado ferido caminhando por ela. Guerras e guerras, dores e guerras, assim caminha a humanidade em conflitos pela terra. Guerras e guerras, dores e guerras, outro soldado ferido caminhando por ela. Por dentro fui ferido pelo querer da alma e o despreparo do espírito. É tão deprimível querer chegar no alto e ser um excluído, não ter nenhuma chance e ser um baixo nível. Aqui é desse jeito que o mundo tem te visto, tem te aprisionado dentro do presídio. Usado os inimigos pra cavar a sua cova, enchendo o mar de sangue e nele te afoga. A vida não é bela, não é um mar de rosas, o peso do tudo dela está em suas costas. Aprenda a nadar, senão você se afoga. Afunda, sufoca em meio ao mar de cobra, cruel e venenosa, estilo uma serpente que vive furiosa, engolindo muita gente no passado, no presente, hoje e posteriormente. Existe um povo tão doente, escravos do pecado, se tornando a cada dia reféns do diabo. No meio dessa guerra muitos saem machucados, mas Jesus em minha vida me fará curado. Guerras e guerras, dores e guerras, assim caminha a humanidade em conflitos pela terra. Guerras e guerras, dores e guerras, outro soldado ferido caminhando por ela. Guerras e guerras, dores e guerras, assim caminha a humanidade em conflitos pela terra. Guerras e guerras, dores e guerras, outro soldado ferido caminhando por ela.